É pra eu ver que você é inteligente. Eu não posso desistir, porque o anjo está aqui. Mesmo em dias complicados, eu preciso prosseguir. Eu não posso desistir, porque o anjo está aqui. Mesmo em dias complicados, eu preciso prosseguir. Eu daria minha vida pra você viver pra sempre. Escrever na favela uma história diferente. Eu acredito no futuro que a vida nos exemplou. Pra vencer, pra crescer, tem que ser gladiador. E a favela não descansa, é uma luta incessante. Eu sei que dessa lama vai brotar os diamantes. Mesmo tão distante, eu acredito em você. Nos jardins da maldade, o bem pode florescer. Que o meu verbo pecador seja um manto sobre ti. E mesmo se eu morrer, tamo junto até o fim. Vai sonhar, vai lutar e se erga contra o mal. Pra vencer tem que ter amor incondicional. Eu não posso desistir, porque o anjo está aqui. Mesmo em dias complicados, eu preciso prosseguir. Eu não posso desistir, porque o anjo está aqui. Mesmo em dias complicados, eu preciso prosseguir. Desculpa esse meu jeito, você sabe como eu tô. Sem nenhum puto no bolso, naquela de eu vou. Mas acredito na vida e no bem que ela me traz. Às vezes sei que sou otimista até demais. Eu sou favela, entorto logo cedo as vielas. Até fecho meus olhos pra sonhar com a primavera. Mas jogo o jogo à vera, não se ilude, eu tô a mil. Meu verbo rasga carne feito pistola e fuzil. Então levanta a cabeça, eu quero ver você de pé. Um soldado da favela, por justiça pro que der. Eu não quero ver você, mano, mofando no presídio. Um guerreiro, um lutador, numa vida de bandido. Você tem que acreditar que a liberdade é caso sério. Se pagar pra ver, vai acabar no cemitério. A vida é valiosa e segue apenas uma regra. Por amor a Deus, a família e a favela. Eu não posso desistir, porque o anjo está aqui. Mesmo em dias complicados, eu preciso prosseguir. Eu não posso desistir, porque o anjo está aqui. Mesmo em dias complicados, eu preciso prosseguir. Na boca do rio tem QO de touca. Em cima na febre, buscando até a boca. Eles não sentem dó, não sei pra queimar roupa. Pra corregedoria, os mana assim na forca. E a favela ganha val pra ponto de droga. Enquanto for aqui, os playboy nem se incomoda. Então deixa que se foda o povo da favela. Derrama o próprio sangue, mata seu irmão por merda. Vá no aeroclube, enquadra um celular. Venda por 50 conto e compre pedra pra fumar. Carrega suas armas, chama sua gangue. Assombra sua área, marca seu caminho com sangue. Prova seu fracasso, corta alguém no aço. Rasga o peito dele de 44. Depois vejo você no balanço geral. Algemado, torturado na capa do jornal. E aí você entende que o meu rap é diferente. Eu daria a minha vida pra você viver pra sempre. Eu sei que você é inteligente. Pra você viver pra sempre. Eu não posso desistir, porque o anjo está aqui. Mesmo em dias complicados, eu preciso prosseguir. Eu não posso desistir, porque o anjo está aqui. Mesmo em dias complicados, eu preciso prosseguir. Eu sei que você é inteligente.